com a voz. Agora é hora de cantar, chegou na hora de louvar a Deus. Situações tão adversas que nos tentam naufragar. Como forte ondas nos puxando para o alto mar. Ainda assim,